mais uma do Vaqueiro Gé. E bota meu CD no paredão pra tocar. Nessa aliançazinha eu vou te ensinar. Aqui o bag é bom, a revoada é garantida. Mas pra ficar melhor, chama vocês, só da amiga. Já comi meus parceiros, desliguei meu celular. Desce cachaça, cerveja, uísque, rode pá. O paredão já tá ligado, vaqueira tô dançando. Com esse swing louco, meus médios estão já lá. Cutuca, cutuca, cutuca pesadinha. Hoje vai rolar farra na casa das amiguinhas. Cutuca, cutuca, respeito desmantelo. Hoje vai rolar a farra no sítio do vaqueiro. Cutuca, cutuca, cutuca pisadinha. Hoje vai rolar farra na casa das amiguinhas. Cutuca, cutuca, respeito desmantelo. Hoje vai rolar a farra no sítio do vaqueiro. Vem com o vaqueiro, vem. Isso é o Alex Vaqueiro, meu patrão. Portal do Arrocha. Bota meu CD no paredão pra tocar. Nessa aliançazinha eu vou te ensinar. Aqui o brega é bom, a revoada é garantida. Mas pra ficar melhor, chama vocês, suas amigas. Já comi meus parceiros, desliguei meu celular. Desce cachaça, cerveja, uísque, rode pá. O paredão já tá ligado, vaqueira tô dançando. Com esse swing louco, meus médios estão salando. Cutuca, cutuca, cutuca pisadinha. Hoje vai rolar farra na casa das amiguinhas. Cutuca, cutuca, respeito.